verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está sintonizando em seu rádio pela Rede USP de Rádio. Radamés, 100 anos. O maestro e compositor que revolucionou a arte de orquestrar e fazer arranjos e derrubou barreira entre a música erudita e a popular. Estamos falando do saudoso e talentoso maestro e arranjador Radamés Inátali, que é reverenciado no centenário de seu nascimento. No dia 27 de janeiro, o gaúcho Radamés Inátali estaria completando 100 anos de vida, mas ele deixou um legado maravilhoso musical. E nós vamos enfocá-lo fazendo esta homenagem da Rede USP de Rádio pelos 100 anos de vida, se caso Radamés estivesse vivo. Ele, Radamés Inátali, fazendo arranjo ao piano, conduzindo a sessão de orquestra, executa do João de Barro, Copacabana. Notem que arranjo maravilhoso. Dida, dando sequência em um jardim, um coreto, a música e a saudade, o Radamés Inátali, mais saudoso, com Chiquinho ao acordeon, José Menezes na guitarra e ele ao piano, além de outros músicos. O Radamés fez este arranjo para esta composição do maestro Custódio Mesquita, Velho Realejo. Que sonoridade linda tinha o Radamés! Para finalizarmos esta homenagem ao Radamés Inátali, que estaria completando 100 anos de vida, ele que foi um dos maiores maestros e arranjadores da nossa música popular, Lamartine Babocina, Radamés conduz seus músicos e fez o arranjo para o hino do Carnaval Brasileiro. ao relembrar velho amor que o destino não quis. É ter a alma dorida, é ser feliz infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas ela está em nossa sintonia curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Cartinha que vem da vizinha localidade aqui de São Carlos, a nossa hospitaleira Torrinha. Quem nos escreve é o nosso gentil ouvinte, o senhor Francisco Correia, popularmente conhecido em Torrinha como Kiko. O senhor Francisco Correia diz em sua carta que Torrinha também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e para ele o Kiko, senhor Francisco Correia de Torrinha. Carlos Pinho, saudoso intérprete, deixou esta maravilha gravada e nós vamos ouvi-la do Bororó, com a voz linda do Carlos Pinho, Curari. Ainda para ele que reside em Torrinha, o Kiko, o senhor Francisco Correia, do musicólogo Ali Barroso, em arranjo do Borba, o Wilson Roberto canta Terra Seca. Você tem boniteza e a natureza foi quem agiu. Com esse sóio de índia, curari no corpo que é bem Brasil. Você é toda Bahia, é a flor do mucambo, da gente de cor. Faz o amor confusão, numa misturação, bem banzeira, insoneira, que tem raça e tradição. Quebra, machuca, minha dor é canequinha, tudo tudinho, meu amorzinho, com essa boquinha vermelhinha, rasgadinha, que tem veneno como quem. Conta tristeza e alegria pro seu bem, que tudo vive a dizer que você é diferente dessa gente que finge querer. Machuca minha toda e canequinha, tudo tudinho, meu amorzinho, com essa boquinha vermelhinha, rasgadinha, que tem veneno como quem. Conta tristeza e alegria pro seu bem, que tudo vive a dizer que você é diferente desta gente que finge querer. Pede licença. dança pra parar. O negro não pode mais trabalhar. Quando o negro chegou por aqui, era mais vivo e ligeiro que o saci. Parava esses rios, estas matas, esses campos sem fim. Negro era moço e a vida um brinquedo pra mim. Mas esse tempo passou e essa terra secou. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor, nego velho tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho carrega este corpo cansado. Mas esse tempo passou e essa terra secou. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor, nego velho tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho carrega este corpo cansado. 2006, o 13º ano consecutivo de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, mais um intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário e nossa passarela sonora, Inesita Barroso, o rei da voz Chico Alves e Milton Carlos.